Atenção amantes do som automotivo. Esqueça tudo que você já viu e ouviu. You are too nice to be real. E olhem quem chegou. Hilux doidão. Mais um lançamento da equipe Mega Doidão. Sinta a força. De Portel no Pará, para todo o Brasil, com Caio e Cássio, lhes apresento a maior pressão de som automotivo. Começa agora, para fazer você ficar doidão. Bring it back, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. Vamos lá, Júnior Alves, aperta o play e começa a fazer a onda. Vamos lá, Hilux doidão. Em doida tudo. Se pai ela tem vida própria, eu tive que parar. E nas produções, os irmãos Caio e Cássio. Pode chegar pra lá. É espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Hilux doidão, mais um lançamento da equipe Mega Doidão. Se vai, ela tem vida própria, eu tive que parar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se troca, pode chegar pra lá. É espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Vamos lá, Júnior Alves, aperta o play e começa a fazer a onda. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Os DJs Caio e Cássio, é na pressão, meu brother. Terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk.

me provou. Ela é formada, dá aula e ensina. Só que hoje eu sou teu professor. Não tem nada, só relaxa. Quando acende e faz fumaça, eu tô sedento, ela se tenta. Tão demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Dó de você. Caio e Cássio, produzindo e mixando os melhores hits. Você não botava fé, se tu antes não queria. Hoje é ela que não quer, nem tentar intimidade. Que ela corta a simpatia. Lá no Face é só mensagem que recebe todo dia. E tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, é. Tá gostosa, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. De segundas intenções, vacilão morre na margem. Ela é criada, quebrada, tem um instinto selvagem. Fortalece os esquecidos, respeito dos envolvidos. Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de bandido. Tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Quero ver pegar. Quero ver pegar. E nas produções, os irmãos Caio e Cássio. Tocando, ela solta, se revolta, testa fica torta. DJ tá tocando, ela solta, se revolta, testa fica torta. Testa, testa, testa fica torta. Testa, testa, testa fica torta. Testa, testa, testa fica torta. DJ tá tocando, ela solta. Desce na pica, deixa na buceta de. Desce na pica, deixa na buceta de. Desce na pica,

Olhem quem chegou, Hilux e doidão. ride the white horse. If you wanna ride horse, ride horse, ride horse, ride, ride, ride, ride. As produções, os irmãos Caio e Cássio. DJs Caio e Cássio, é na pressão, meu brother. tried to call, but my pride won't let me die, die. Chegou Hilux doidão. Os irmãos Caio e Cássio. Oh, I was thinking about it's not easy, not easy. So many times I saw you walking away, walking away from me. Don't you want me? Why don't you see? Why don't we fight gravity? Why do you run? Why do you hide? Soon all our troubles will be left behind. Why don't you want me? Why don't you see? Why don't we fight?

other two connected to the ascending aorta will pump blood that has been oxygenated by the machine back into the body. When the tubes are removed, sutures will be put in place to tighten the spaces where the tubes entered the blood cells. Turning on the heart-lung machine. Gotta get your heart pumping. Gotta get your blood running. Gotta get your wheels turning. Gotta get your blood pumping. Gotta get your heart pumping. Pumping. Pumping. Pump it, pump, pump it up. Pump it, pump it, pump it. Keep pumping it up. Pump it, pump it, pump it. Pump, pump it up. Pump it, pump it, pump it. Keep pumping it up. Pump it, pump it. Pump, pump it up. Pump it, pump it. Keep pumping it up. Caio e Cássio, playing only the best tracks around the world. And now placing the donor's heart on the patient's sternum. Works as a lung and removes carbon dioxide. Connecting the back wall of the right atrium. The donor's heart is in place. Attaching the pulmonary artery. Congratulations. You have a new heart. Vamos lá, Juno Alves. Aperta o play e começa a fazer a onda. Produções, os irmãos Caio e Cássio. Soy el fuego que. DJs Caio e Cássio, é na pressão, meu brother. His presents don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You got to love me. different love. Will you realize when I'm gone that I danced to a different song? Am no shame, but I got to love. Fazer a onda. Fazendo você viajar no mundo da música. Vamos lá, Júnior Alves. Coloca a Lux e Doidão pra tocar no vermelho. To take, to make, to shake. I wanna see it happen. I want to see to be the one that plays the game without no fears and regrets. I want to know better than I know myself. I want to see the end. And I want to know where the consequence of life. Os irmãos Caio e Cássio.